Se eu pudesse falar, não que esteja pensando nisso, eu diria, querido, hoje não bati o carro, não matei o vizinho, não votei no presidente, meu problema é outro. Esse menino, já quase velho, foi mimado demais, bem ensinado demais. Eu quero que não presta. Foi criado com amor, eu juro que criei. Mas o ódio se corrompe. É meio discordante. Senhor Presidente, não é nada pessoal, não é nada pessoal, mas eu preciso dizer, Senhor não Presidente, querido.